Aham, aham, aham. Aqui família. CN Boy, CN Boy. Mina de fé, mina de fé. Parte 2. Adriano Voz e Tandy na produção. Deixa com nós. Yeah. Mas ela é minha mina de fé. Ela é mina de fé que acorda cedo e rala junto comigo. Me abençoou com o melhor presente que é meus filhos. Na dificuldade sempre junto lado a lado. Não briga, me entende mesmo eu estando errado. Se arruma, se perfuma, fica linda. Só pra mim. Antes de dormir diz que me ama. Ela sim, eu não te troco assim. Por nada nesse mundo, princesa. Por ouro e diamante tu é minha fortaleza. O raio de sol na minha vida, só você. Minha mina de fé. A estrela que me guia. Mas ela é minha mina de fé. Mina de fé. Guerreira mulher. Mina mulher. E quem não quer? Uma guerreira que não treine contigo. E é assim, eu gosto é desse jeito. Mulher de respeito. E ela está do lado esquerdo do time. Mais só ela me satisfaz. Não quero mais ninguém. Eu tô muito bem com alguém que eu cuido, respeito e sei que ela faz, faz muito mais do que eu sou capaz de fazer. Uma mina especial, assim eu sempre quis ser. Apaixonada por mim, sem ter medo do fim. Assim a nossa história acaba com um final feliz. Assim a gente segue a vida sem preocupação. Eu tô no teu, tu tá no meu coração, paixão. E eu não penso em trocar por nada. Jamais. Mina que eu venero, com o coração fechado, eu tô ciente do que eu quero. Mas ela é minha mina de fé. Carisma contagia, um sentimento bate no peito, um amor invade. Um dia já dá saudade, sei que é algo de verdade. Mina de fé, sabe qual que é? Me diz quem não quer. A força de um homem vem de uma grande mulher. Um desejo, teu beijo, sempre teu jeito. Almejo teu sorriso, me fascina. Fico assim quando te vejo. A perfeição não tá na beleza, tá no coração. Em forma de canção, expresso minha paixão. Por isso pra ficar marcado, eu não deixei pra depois. Pra dizer o que sinto, fiz mina de fé parte 2. Mas ela é minha mina.